sol do meio-dia ou na madrugada fria. Quando precisar de mim, me chama que eu vou. Se o desejo te queimar e você me desejar, telefona que eu corro pra te dar o meu amor. Você me amou de um jeito marcante que ninguém me faz. Depois me deixou, meu mundo levou, eu sofro demais. Na segunda-feira tudo é solidão, terça, quarta e quinta aumenta a paixão. Na sexta e no sábado eu vou sofrer, e no domingo eu só quero morrer. Quero seu corpo junto ao meu, meu coração nunca te esqueceu. Eu te procuro pela cidade, se for preciso o mundo revirar. Só vou parar se um dia eu te encontrar, minha felicidade. É solidão, terça, quarta e quinta aumenta a paixão. Na sexta e no sábado eu vou sofrer, e no domingo eu só quero morrer. Quero seu corpo junto ao meu, meu coração nunca te esqueceu. Eu te procuro na cidade, se for preciso o mundo revirar. Só vou parar se um dia eu te encontrar, minha felicidade. Quero seu corpo junto ao meu, meu coração nunca te esqueceu. Eu te procuro o mundo revirar. Só vou parar se um dia eu te encontrar, minha felicidade. Quero o seu corpo